maravilhas daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas Aqui vai para um pequeno grande atrativo, seria um grande pequeno atrativo, localizado no lado paraguaio da fronteira, especificamente na cidade de Hernandarias. Afinal, para uma das maiores obras de engenharia já construídas pelo homem, a usina de Itaipu, uma das maiores maquetes de todos os tempos. Estou falando do modelo hidráulico ou modelo reduzido, uma maquete em escala real de Itaipu e que, mesmo sendo uma maquete, né, tem 280 metros de extensão e área de mais de 5.500 metros quadrados, que foi usada para testar tecnologias empregadas durante a construção da hidrelétrica do Rio Paraná. Em 2013, o espaço foi inteiramente restaurado e reaberto para as visitas do público, atraindo aí desde curiosos a estudantes de engenharia motivados pela possibilidade de entender melhor os desafios enfrentados pelos mais de 100 mil trabalhadores que passaram pela obra desde sua pedra fundamental em 1975. As visitas podem ser feitas de terça-feira a domingo, das 8h30 da manhã às 11h30, também da 1h30 da tarde às 4h30, hora do Paraguai. A participação é gratuita, mas é preciso solicitar previamente o ingresso no centro de recepção de visitantes do lado paraguaio da Binacional. Chegar lá é fácil. Entrando no Paraguai pela Ponte da Amizade, siga pela Ruta Internacional até o quilômetro 4, entre ali na supercarretera em direção à cidade de Hernandarias e vá até o local sinalizado como acesso Itaipu. Olha, uma dica, hein? Aproveite o passeio para combinar também com uma ida ao Museu da Terra Guarani, que fica ali próximo ao modelo hidráulico, e também, né, ao Jardim Zoológico Regional, mantido por Itaipu e considerado o melhor do Paraguai. Outras informações serão postadas em instantes no nosso site e redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransaméricaFoz no Twitter.